Por favor, desliguem os vossos telemóveis, pagers ou bips. Obrigado. Boa noite. Bem-vindos a mais um evento Lugar Comum. O correr lento e o silêncio de Lisboa vão soar na sala escura do TAGV. Bernardo Sassetti, no seu piano encantatório, traz a música de Alice, a primeira e elogiada obra de Marco Martins. Como sempre, Bernardo Sassetti faz-se acompanhar de três músicos de exceção: Rui Rosa no clarinete, Yuri Daniel no contrabaixo e José Salgueiro na percussão. Sexta-feira, 28 de Abril, a Rádio Universidade de Coimbra apoia o palco onde o som apresenta a imagem e a música nos traz cinema. Há os que, numa demanda legítima, mas tantas vezes desgovernada, se aventuram pela música em busca de clamores grandes e louvores consensuais. Cass McCombs não. Moderado, súbtil, não entorpece na sua sombra, mas reservado, aparece sempre num jeito discreto, mas assoberbado de gênio. No dia 20 de maio, em data única, vai estar em Lisboa, na ZDB, e lá, com toda a certeza, vai apresentar o novo Wits Hand. Tal como Catacombs, o último e brilhante disco de 2009, Wits Hand é coproduzido por Ariel Richhead. Lemos por aí que é o disco mais escuro e, porventura, intimista dos cinco que McCombs já editou. Mestre na fusão polida de géneros como o folk, os blues, a soul e a pop, Cass McCombs é certeiro na beleza das melodias, mas igualmente único na forma como escolhe as palavras, ora melancólicas, ora sarcásticas e cheias de humor. Tema de apresentação do novo Wits Hand a sair em abril pela Domino. Chama-se County Line e traz de volta o excelente Cass McCombs. On my way to you, old county. Meia hora para olhar em volta, auscultar o mundo e tomar o pulso aos dias. Meia hora de possibilidades, propostas para seguir em frente, ocupar o tempo e os pensamentos. Reportagens, entrevistas, informação cultural diária e passatempos. De segunda a sexta, sempre a partir das 18. Terça à sexta, 22:23. Inês Patrão, Pedro Arinto, Carla Lopes, Pedro Sousa, António Mortágua, Tiago Eiras, Hugo Gomes e Emanuel Botelho. O Lugar Comum apresenta Juliana Barwick. Artista singular na música contemporânea, traz na bagagem o novo disco The Magic Place. Para a primeira parte, música etérea e instrumental de Diamond Gloss. Juliana Barwick e Diamond Gloss no próximo dia 11 de março na Oficina Municipal do Teatro. Reservas e informações em geral@lugarcomum.pt. Concerto com a colaboração do Teatrão e o apoio RUC. E o menino já devia saber que gelados de água não matam a sede. Temos como certo que gelados de água não matam a sede, mas também que mais vale um apresentador de carne e osso do que um computador a debitar uma qualquer playlist. É por isso que, em regime de exceção, vão contar, nestas duas horas, com a apresentação de Ricardo Mariano. E, para acelerarmos devagar, começamos num ritmo meio veloz. Reminiscências dos anos 80, pop e eletrónica, excelente disco So This Is Goodbye, título para os Junior Boys. Bom dia, bem-vindos. Passo a passo, folha a folha, histórias contadas, histórias por contar. A rádio vasculha a mesa de cabeceira. Entre o candeeiro e a gaveta, descobre o bálsamo de alguém que deixou escrito o que podia talvez ter dito. Os autores de hoje e de anteontem, em palavras suspensas no éter. Livro de cabeceira, sábados à meia-noite, Leitura marcada em 107.9. Hora certa para iniciarmos mais uma emissão do Entrans aqui na sintonia habitual. Por aqui a história do costume, temas quase sempre instrumentais onde a voz é rara. Não é o caso da faixa que inicia a emissão de hoje. Chama-se Funerals, pertence aos Beyond Sensory Experience. Vem do norte da Europa, fazem um riquíssimo minimalismo orquestrado negro. É com os Beyond Sensory Experience que abrimos esta primeira meia hora do Em Trance. Boa noite, bem-vindos. Know what they say about funerals? There's always someone catches his death. Eletrostática, porções multifacetadas do espectro sonoro. Um programa de Ricardo Carvalho. É sempre assim, vidro azul de 8 em 8 dias na sintonia habitual. Vamos abrir as 2 horas da emissão de hoje com Juliana Barwick, ela que apresentou em Portugal o seu último e brilhante disco The Magic Place, um disco que marcou uma viragem na sua estética musical a juntar outros elementos à sua voz, a ilustrar belíssimamente bem tudo o que eu disse. Prize Winning, um dos temas de The Magic Place, a abrir este vidro azul. Boa noite, bem-vindos.